Ô, Nil. Ô, Nil. Sai aí, mano. E aí, mano? Vai. Beleza? Então, vim cobrar aquela fita lá, mano. Aquela mão lá, tá ligado? Que fita, mano? Ah, essa aqui, mano, ó. O motivo do holocausto dessa fase vai passar. Toma mente de sequestro, me impede de pensar. É verídico, é fato, o homem é violento. Basta um motivo banal pra puxar o metal e vai tipo arrebentar. É que as coisas acontecem, o tempo vai passando. O costume de viver em paz vai se deteriorando. O ego da pessoa que se diz correta em tudo atrofia lentamente num minuto. Um segundo se destrói completamente. O fato é iminente. Instantaneamente aciono o pente. De repente eu presencio algumas cenas que me deixam indignado. Moleque com menos de 15 calibre na cinta, Ricardo Cerrado. Reinaldo Nego tá lá dentro. E aí, quem se habilita? Eu fico cabuloso, inconformado com essas fitas. Ninguém manda um cigarro, pergunta como tá. Na rua é seu irmão, vem correndo te abraçar e não dá. É curioso, o crime é inaceitável. Como pode o aliado que se torna descartável? O sonho de moleque era esse aí, ter êxito no crime, fazer verme subir. Tô aqui em outro pique, os anos se passaram, os erros e seus frutos pra trás ficaram. Meu diagnóstico hoje em dia eu vou dizer, é chefe de família trabalhando pra comer. E é aí que eu quero ver quem é homem se apresenta, distinguir quem é guerreiro e quem não é só se lamenta. A chapa tá esquentando, os bamba caindo, o homem pacífico está sumindo. Eu não consigo entender como é que se compra respeito. Derruba um, dois, três aqui e ali. Vê direito que ter informação e uma mente articulada é muito mais útil que uma arma carregada. E negativamente se propaga a violência. O mundo inteiro sintoniza essa frequência. O ódio e o rancor consomem a mente. Decompõe o justo, cria o demente. Ignorante seja aquele tal qual se denomina assassino, a escritura abomina. Uma vez pecado, o pecado sempre terá. O hipócrita mente sabendo que nele há a negligência de fatos há muito tempo esquecidos. Fatores irrelevantes, mas nunca absolvidos. O juiz está aonde os olhos não alcançam. O relógio trabalha e os minutos avançam. Disparos efetuados, a perícia acusa. Identificam pelo documento no bolso da blusa. Detalhes de muito contraste surgem no depoimento. Um rapaz de classe média num bairro violento. Pra quem é da atividade, um pingo é letra, ajudaria recebida a tiro de escopeta. Assimilar esse golpe às vezes é complicado. Se esquivar do inimigo e formular o cruzado, é preciso ter cuidado e ser muito prudente, porque o barato é louco e a ideia é quente. Com cabeça na trilha do rap sempre presente. O homem é violento e de maldade frequente. O homem é violento, eu lamento. Deus olhe por nós, ouça minha voz. Eu lamento, Deus olhe por nós, ouça minha voz. A esse tipo de situação, falar é muito fácil, agir é a questão. Assumir tal consciência em prol da comunidade significa atitude e personalidade. Não invejar o homem violento nem seguir os seus caminhos. Me baseio nas letras escritas dos pergaminhos. Na lucidez do entendimento me encontro aflito, quase desnorteado em meio a esse conflito, semelhante às guerras que houveram no passado. O valor da vida humana está desclassificado. Aquelas brigas infantis nem todo mundo esquece. Alguns cultivam o ódio e o coração apodrece. Derrubar oponentes é sua referência. Arma de fogo na cinta significa imprudência. Pra que dizer tolices, para que e qual razão? Mente para si mesmo caindo em contradição. O declínio provocado pela mente corrompida alimenta a sua fome de ódio e não de comida. O fracasso inevitável afirmado, concluído. O moleque miserável, ofuscado, excluído. Tolerável quantidade de veneno no seu seu sangue. Pulsação acelerada assistindo bang bang. Raciocínio incompatível com o resto da escola. Um carro se aproxima e para no quebra-mola. Desferidos disparos alvejam certo rapaz. Rapidamente uma multidão logo se faz. Querem mais, tá difícil achar a paz. Os fabricantes de armas ganham dinheiro demais. Coordenação motora para acertar em cheio. É difícil analisar o sofrimento alheio. A morte veio se pá, sem ele o merecê-lo. Porque o mal nem sempre está onde se possa vê-lo. Violência contínua, consumindo o planeta. Líderes mundiais, estudando a maneira de dissolver o problema, apresentar solução. Somar suas diferenças e responder a equação. Se comportar de uma forma que exige atenção, antecedendo um momento que poderá ser em vão. O homem é violento, eu insisto em dizer. Levante da sua cama, abra a janela pra ver. Violência abominável, tema aqui abordado. Homens de mente agressiva e de calibre puxado. Nessa fração de tempo, o fato foi consumado. Combustão sobre o ferro, o projétil foi disparado. O homem é violento, eu lamento. Deus olhe por nós, ouça minha voz. Ouça minha voz. O homem é violento, eu lamento. Deus olhe por nós, ouça minha voz. A morte não é o fim, e sim o começo de uma vida nova repleta de glória à destra de Deus. E que Deus tenha misericórdia de sua alma no dia do seu julgamento. Amém.